entendendo o que Deus quer fazer. Você não tá entendendo o que Deus quer fazer. Sendo na luta, dando a prova no deserto, mas tá sendo preparado para receber. Você não tá entendendo o que Deus quer fazer. Você não tá entendendo o que Deus quer fazer. Sendo na luta, dando a prova no deserto, mas tá sendo preparado para receber. Como o ouro é forjado no fogo, o sol também vai te forjar. E todas essas crises e ansiedades irão se queimar. Você não tá entendendo.